mandar botar platina no seu nariz. Tá cheirando pra caralho. É nóis. Eu lhe ofereço a cadeia e uma família nova. Eu lhe ofereço a saudade do tempo de abrir as portas, ser o sol invadindo, refletindo em liberdade. A galeria te incomoda e só te lembra esta imagem. Tava bem louco o bagulho, cocaína 380, uma pá de mina na mesa, Johnny Walker, cerveja. Tudo meio confuso, mas sobre seu domínio. Você sonhou com o Olerite ser um cara digno. Vai ser o dono do laboratório, vai morrer, vai ser o dono do laboratório. A cocaína te acompanha na descida pra CT. O vazio que ela deixou você terá que preencher. Peça seu superior pra ele te fortalecer. Foi somente o criador pra nos surpreender. A cocaína não traz nada de importante pra você. Dignidade não se compra com a química. A cocaína não traz nada de importante pra você. Vai ser o dono do laboratório, vai morrer. E de alguns anos pra cá, ó, vários manos sanguinhados desandaram, roubaram, mataram. Atrás das barras de ferro ficaram pra tanta morte e tanta B.O. Só um título define, aê. Continuidade no crime. Escolheu pra caminhar o caminho mais largo, mas o remédio muitas vezes tem que ser amargo. 4 anos da sua vida, CPU na avenida. É que o tempo é tipo um ferimento. A vida é a vida, tipo cirurgia. Mas se endureça, maluco, pingue por dentro. Não deixe gotas e gotas transparecer seu sofrimento. A cocaína já desceu, passou, adormeceu. Uma nova garganta nesta manhã Jesus te deu. Se teu joelho se dobrar, vai ter festa no céu. Se a galeria te incomoda, a paciência é um troféu. As pessoas não entendem que a cadeia é difícil. A recuperação do ex-detento é possível. Me parece que piou a liberdade agora. Sai de passo fino e da rua se comporta. A liberdade também sobe pra cabeça. Por mais insuportável que pareça, cadeia é cadeia, aqui Araraqua. CDP Penita já era, com mais inverso do mundão, abertão da cachaça. E isso não é bom, todos somos bons, mas leva tempo pra aprender o quê? Que a cocaína não traz nada de importante pra você. A cocaína te acompanha na descida pra CT. O vazio que ela deixou você terá que preencher. Peça seu superior pra ele te fortalecer. Foi somente o criador pra nos surpreender. A cocaína não traz nada de importante pra você. Dignidade não se compra com a química. A cocaína não traz nada de importante pra você. Vai ser o dono do laboratório, vai morrer. Convive esquisito, não aguenta mais. Fechado, esquecido, lembra de seus pais. Material, escolar, te dói olhar pra trás. Abrir as portas e andar, não se cansa jamais. Mas somos etc, assim como na guerra. Nós te falamos como era o convívio na cela. Desculpe-nos se falamos de um jeito meio pá. Tipo, mais que alguém aqui querendo lecionar. Mas se tiver oportunidade, recomece a estudar. Pra não cair na cocaína e rabiscar você. Livre, leve, louco, de pouco em pouco. Veja a expressão de felicidade no seu rosto. Antes não tivesse a ventana pra ver um pedaço desse mundo que você não pode ter. Me parece insuportável sem ao menos conhecer. Me parece incalculável o sentido do sofrer. A cocaína te acompanha na descida pra CT. O vazio que ela deixou você terá que preencher. Peça seu superior pra ele te fortalecer. Foi somente o criador pra nos surpreender. A cocaína não traz nada de importante pra você. Dignidade não se compra com a química. A cocaína não traz nada de importante pra você. Vai ser o dono do laboratório, vai morrer. A cocaína não traz nada de importante pra você. Dignidade não se compra com a química. A cocaína não traz nada de importante pra você. Vai ser o dono do laboratório, vai morrer. Traficantezinho de merda.